rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Só os loucos sabem. Pop Hits. Number 3. Number 2. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I'm looking at an angel, and believe me when I say she got that whole place glowing. She got that whole place glowing. She got that whole place glowing, glowing, glowing. I'm looking at an angel, and believe me. Poder contar com você, pois eu me lembro de tudo e o

Like a G6, and now I'm feeling so nights and my means now. With you there's no in between. I'm all in, cause my cards are on the table, and I'm willing and I'm able. But I fold to your wish cause it's my command. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Por aqui Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Tudo na paz de Deus aí, baby. Que o seu dia seja perfeito. Rolou aí a edição da manhã do Pop Hits e os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E o primeiro lugar do Pop Hits na manhã ficou com Justin Bieber, You Smile. Número 2, Forest Movement and the Cataracts, Like a G6. Posto de número 3 para Katy Perry, Teenage Dream. Na quarta colocação, Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem. E o quinto som mais votado na manhã no portal Angel, som de Akon. E pra tarde pode estar tudo diferente. Clique no portal e participe, afinal é você que manda aqui no Pop Hits. www.targetw.com. Aproveite pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva o mundo Target! targetw.com. E pra seguir a rede no Twitter, @targetrádios. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. E agora tem Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Pra participar, você já sabe, basta clicar em targetw.com, ir em peça o seu som e mandar ver. Indicar pra Target um som que você está afim de ouvir na manhã da quarta-feira. Vai um grande abraço pra todo o pessoal de Pernambuco, especialmente a cidade de Pesqueira, de onde escreveu pra Target o Felipe Fente. Tudo bem por aí, Felipão? Abraço pra você, meu velho. Felipe Fente, de Pesqueira, Pernambuco, tá afim de ouvir aqui no Pop Hits o som de Rihanna, Only Girl. E rola agora. Fiquem todos com Deus. À tarde, estou de volta. Forget about the world. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.